espantar a tristeza. Hoje o que eu quero é cantar. O meu astral tá beleza. Tô cheio de amor pra dar. Cheio de amor pra dar. Alegra essa casa.